Você me perdeu, agora chora. Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor. Estou cansada de sofrer. ALB DJ Vandinho, o imbatível. DJ Fabinho, o consagrado. Não pensei que um dia fosse te perder. Ei, nem machucar seu coração. Hoje sei o quanto dói a solidão. Você me perdeu, agora chora. Mas ai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Não penses que vou ficar. Com o campeão eu vou me apaixonar.